deixa de ser Tomé. Tu acreditas quando vês? Hoje aqui nesse lugar, Jesus vai operar com grande poder. Deixa de ser Tomé. Tu acreditas quando vês? Hoje aqui nesse lugar, Jesus vai operar com grande poder. O inferno vai tremer, tua vitória vai descer com o poder de Jeová. Grande prova estás passando, Jesus está permitindo pra depois te aprovar. Levantar tua cabeça, siga em frente caminhando, a ordem é pra marchar. Quem está na tua frente é forte e poderoso, o nome dele é Jeová. Deixa de ser Tomé. Tu acreditas quando vê? Hoje aqui nesse lugar, Jesus vai operar com grande poder. Tua vitória vai descer com o poder de Jeová. Grande prova estás passando, Jesus está permitindo pra depois te aprovar. Levantar tua cabeça, siga em frente caminhando, a ordem é pra marchar. Quem está na tua frente é forte e poderoso, o nome dele é Jeová. Deixa de ser Tomé. Tu acreditas quando vê? Hoje aqui nesse lugar, Jesus vai operar com grande poder. Deixa de ser Tomé. Tu acreditas quando vê? Hoje aqui nesse lugar, Jesus vai operar com grande poder.